y a cabeça não vá desistir. Jesus não disse que seria fácil, mas disse que com fé poderia fazer coisas maiores e impossíveis. É a tua fé que move o sobrenatural e faz também o sonho se tornar real. E quantas coisas eu passei também e achei.